Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Histórias de Eurovisão aqui na Rádio Interweb. Mais uma edição, desta vez dedicada ao ano de 1965. Uma edição que ficou marcada por vários aspectos. Um deles foi, portanto, o facto de se realizar, portanto, na Itália, não é? Então, com um grande polo que era a RAI, e foi um festival interessante, foi um dos mais tranquilos desde que o festival se iniciou, foi um dos mais tranquilos em que correu tudo sem grandes sobressaltos, enfim, correu tudo normal, como haveria de correr em muitos festivais futuros, até como já havia corrido antes, mas neste caso já estavam votações definidas, uma série de parâmetros restabelecidos. Enfim, muita coisa mudou e este festival correu, de facto, muito bem. 1965 ganhou o Luxemburgo com uma música que acabaria por se tornar imortal, a voz de France Gall, que a interpretou... Aliás, já agora, France Gall é o nome de Francesca Cagliani, que é italiana, mas cantou pelo Luxemburgo. Poupé de Cire, Poupé de Son, com 32 pontos. Esta música ficou em primeiro lugar, portanto, no Festival da Eurovisão da Canção, ano de 1965. Uma pontuação que era feita da seguinte forma já agora. 10 júris de cada país escolhiam entre si as 3 melhores músicas. À terceira atribuíam 1 ponto, à segunda, na deles, nas intenções de voto deles, à segunda dariam 3 pontos e à primeira 5 pontos. Pois é, e então 32 destes pontos possíveis foram para o Luxemburgo. Já a música de Katy Kirby, o tema I Belong, do Reino Unido, ficou em segundo lugar com 26 pontos. Há algum tempo que não se viam líderes, digamos assim, tão próximos. Aconteceu neste caso com o Luxemburgo e com o Reino Unido. Essas são as duas primeiras músicas que vamos ouvir na edição de hoje do Histórias da Eurovisão. Boa tarde. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Au milieu d'éclats de voix, autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'homme n'est pas que dans les chansons, poupées de cire. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Le soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire. Sleeping. Depois de vermos os dois primeiros lugares, vamos agora ficar com o terceiro e o quarto lugar, respectivamente. Terceiro ficou a França, com 22 pontos, mais uma participação muito sucedida dos franceses, com o tema Guy Madel. A música, aliás, fez o seu sucesso na França, logo depois de ter saído do festival. Diziam então que vamos com a música que dá pelo nome de Ne Vous Jamais, uma melodia então que, como disse, era cantada por Guy Mardel. Por ouvir também a música que ficou em quarto lugar, mais uma vez uma participação bem sucedida de Udo Jürgens, novamente a representar a Áustria e a conseguir ficar nos 5 primeiros lugares. O tema Sag ihr, ich lasse sie grüßen ficou no quarto lugar. A interpretação, como disse, é de Udo Jürgen, que representou mais uma vez, pela segunda consecutiva, a Áustria. Pois é, e ao pouco não disse, já agora deixe-me só dizer que a França teve 22 pontos. Os austríacos tiveram 16. São as próximas duas que vamos ouvir no nosso História da Eurovisão. Daqui a pouco vamos conferir o 5º e 6º lugares para o término deste programa. Ne vous jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Ne vous jamais que tu aimes. N'avoue jamais, jamais, jamais, oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Si tu veux qu'on te donne tout ce que tu attends, si tu veux que l'automne ait le goût du printemps, sois celui qui déroute. Et souviens-toi toujours qu'il faut semer le doute pour récolter l'amour. N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, jamais, jamais, oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Si tu tiens à défendre ton bonheur d'amoureux. Si tu tiens à entendre les plus tendres aveux, sois celui que l'on aime pour ce qu'il ne dit pas, qui commence un poème mais ne le finit pas. N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, n'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, jamais, jamais, oh non, jamais, n'avoue jamais que tu l'aimes. Jamais, jamais, n'avoue jamais que tu Es geht mir gut. Sprich nicht von den Tränen und wie weh mein Herz noch tut. Sag ihr, ich lass sie grüßen. Sag ihr, ich bin vergnügt. Sprich nicht von der Hoffnung, die so oft mein Herz belügt. Grüß sie, wenn du sie siehst und wenn sie dann von mir spricht. Erzähl ihr das, was du willst, nur die Wahrheit, die sag bitte, bitte nicht. Oh, sag ihr, ich lass sie grüßen. Sag ihr, es geht mir gut. Sie ging fort, fort von mir, und sie weiß, dass nichts mir blieb. Trotzdem sag ihr, ich hab sie lieb. Fort von mir, und sie weiß, dass nichts mir blieb. Trotzdem sag ihr, ich hab sie lieb. Oh, ich hab sie lieb. E está o quinto classificado. É verdade, o quinto classificado, que foi uma das últimas atuações daquela noite. Ah, ok, não foi exatamente a última, mas também não esteve muito longe disso. Bah, mais ou menos. Faltavam 5 atuações para a final, quando Bobby Solo voltou a subir ao palco do Eurovisão, ou da Eurovisão, com o tema Ci Piangi Ci Ride. Esta música ficou então no quinto lugar, com a totalidade de 15 pontos. Depois, o Mestreante com 11 pontos no 6º e último lugar, que aqui abordamos no nosso História da Eurovisão. Mas ainda bem que ficou neste lugar, porque assim já posso falar sobre a República da Irlanda, que é o país que mais festivais de Eurovisão venceu, vencendo até hoje uma marca única, 3 festivais consecutivos. É verdade, 3 festivais consecutivos que a República da Irlanda venceu, 7 no total, ao longo de muitos anos de participações, ainda que nos últimos dias não tenha tido, de facto, sequer grandes classificações, mas pronto. Walking the Streets Rain é como se chama... Aliás, Walking the Streets in the Rain é como se chama a música que então vamos ouvir, de Butch Moore, que foi o intérprete que representou a República da Irlanda na sua estreia no certame Eurovisão da Canção. Já agora deixe-me dizer, já disse, mas não quero mais reforçar, que a música de Bobby Solo, Cipianji Cherridi, teve 15 pontos, chegou no quinto lugar, mais 4 que a sexta melodia, ou sexto classificado, a música de Butch Moore, este Walking the Streets in the Rain, que representou a Irlanda, que tem apenas, ou que ficou apenas com 11 pontos. É verdade. Bom, eu despeço-me. Desejo-vos novos eventos e contração de uma ótima tarde-noite, como preferirem. Daqui a pouco chega mais uma edição de Semana e Minutos com a apresentadora Catarina Navio. Tenha então uma boa tarde ou boa noite e até à próxima semana. Se piangi, amore, io piango con te, perché sono parte di te. Sorridi sempre, se tu non vuoi, non vuoi vedermi soffrire mai. Se ridi, amore, io rido con te, perché tu sei parte di me. Ricorda sempre quel che tu fai sopra il mio volto, lo rivedrai. Non sei mai sola, anche se tu sei lontana da me. Ogni momento, dovunque andrai, accanto a te mi troverai. Se piangi, se ridi, io sono con te, perché sono parte di te. Ricorda sempre quel che tu fai, sopra il mio volto lo rivedrai. Ricorda sempre quel che tu fai, sopra il mio volto lo rivedrai. Nobody knows I am crying, 'cause I'm walking the streets in the rain. My tears are mixed through the raindrops, and I feel like I can't stand. Streets in